Bom dia, pessoal. Essa é a segunda vez que eu estou gravando, porque a primeira homilia eu esqueci de fazer uma coisa básica, que é apertar o botãozinho. Vamos voltar então, vou tentar falar tudo. E ontem eu não consegui fazer a transmissão porque eu estava em trânsito, mas eu fiz a leitura do texto do mesmo jeito. Vou comentar alguma coisa hoje. E antes de mais nada, falar da alegria enorme, né, do Eduardo ter sido aprovado no vestibular. Aquilo que eu já tinha dito para ele, que eu tinha, ele sabe disso, várias vezes eu falei: você vai passar, eu tenho certeza. Muito confiado de que Deus tem um trabalho, uma tarefa a cumprir na vida do Eduardo, que vai concluindo esses anos de trabalho da Casa da Videira, nessa etapa, de maneira muito legal. E não só isso, como ver dos estagiários que nós recebemos na Casa da Videira ao longo desse ano, ver também quatro deles aprovados, né? Um em engenharia, outra em zootecnia e dois em agronomia, que vão ser colegas contemporâneos aí do Eduardo. Deus tem um plano muito maior do que a gente. E acho que isso, de novo, como sempre, falar de teologia, falar de responder ao texto bíblico com o coração grato, dentro do contexto imediato e de acordo com o contexto no qual o texto foi escrito. Teologia não é invenção da cabeça ou vontade da gente, mas é uma interação de todos esses fatores: o texto, o contexto imediato dele, o contexto que a gente vive, a resposta que o coração da gente, grato e cheio da graça de Deus, responde. E o tema dos textos de ontem e de hoje é o mesmo. É o tema da ansiedade e de como a gente lida com isso. No texto de ontem a gente vê Shebna e o filho de Uquias, ambos funcionários do rei Ezequias, que é um bom rei, e duas posições partidárias contrárias, uma defendida por Isaías e outra defendida por Shebna. O contexto desse texto de ontem é a invasão por Senaqueribe, né, a expansão do Império Assírio. E de um lado existiam os partidários de que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tomar uma providência, a gente tem que não pode ficar parado, a gente não pode ficar esperando. E Shebna representa isso. E ele representa isso defendendo aliança com o Egito, buscando aliança militar, tentando fazer algum tipo de negociação, pensando de maneira absolutamente pagã. E do lado contrário está o profeta Isaías defendendo aquilo que vai estar em Isaías 30, 15, né? No silêncio e no sossego está a vossa salvação, mas não quiseste, antes disseste: sobre carros fugiremos, sobre cavalos velozes cavalgaremos. E ele fala: tem que esperar e confiar em Deus. É óbvio que no meio de uma situação tensa, a gente tende a jogar Deus para o reino da religião, para o reino da uma espiritualidade individualizada e separada da vida, e falar: tudo bem, Deus é legal, mas isso aqui é comigo, eu tenho que dar um jeito. Tem que ser prático. E aí a gente vê essa posição de Isaías: não, não, não. Deus é trazido no nosso dia a dia e é nele que a gente espera. O Salmo fala a mesma coisa: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele me tirou de um poço de lama e perdição. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Vou voltar a isso no final. E o texto de hoje fala de Esaú e Jacó. Jacó agindo como pilantra, como sempre foi ao longo de sua vida, até a sua transformação em Israel, quando vai ficar bem mais velho. A gente vê Jacó passando Esaú mais uma vez para trás, e de uma maneira muito feia, enganando o pai. E eu comentava na parte que não foi gravada, que estou regravando agora. A gente pode achar estranho, né? Como é que pode? O cara só falou, né? Bom, esse é um mundo no qual a palavra tem o mesmo peso do que um documento assinado em cartório e registrado. O relativo a isso, e por isso Isaac treme, né, com a palavra dada, porque a palavra dada tem o mesmíssimo peso que na nossa sociedade teria um documento sacramentado, juramentado, carimbado em cartório, transferindo todos os bens de um pai para um filho. Por isso, Isaac entra em desespero. Não é uma sociedade que precisa de papel e carimbo. É uma sociedade em que palavra vale. Numa sociedade como a nossa, em que palavra não vale absolutamente nada, que o texto bíblico seria: Jacó foi lá, pegou o pai, pegou a assinatura, reconheceu, foi no cartório, registrou e passou tudo pelo nome dele. Por que que isso acontece? Porque tem um irmão chamado Esaú, e Esaú é um ansioso. Esaú mete os pés pelas mãos. Esaú já havia deixado a porta aberta para isso acontecer por um prato de comida. Chega com fome em casa, não aguenta esperar e troca o seu direito de primogênito, que seria ele o herdeiro de tudo. Ele troca isso por um prato de lentilha. Esaú é o cara ansioso, é o cara que faz e pensa depois. É o cara que usa a força, usa os planos, é o cara prático. É o cara que não consegue transcender e ver além daquilo que seu olho alcança. Então ele responde somente aquilo que ele está vendo. Ele não consegue esperar em momento nenhum da sua vida. Ele é o cara que sai de casa o tempo todo. E Jacó, que era muito mais caseiro, muito mais estável em casa, ao mesmo tempo que muito pilantra, se usa e lança a mão disso. E o ponto central é exatamente esse desespero que Esaú entra depois de ver o que que o seu modo de vida, sua atitude, sua maneira de ser ansiosa acabou gerando para si e para os seus descendentes. E o texto do Novo Testamento de hoje é o texto que tem como continuidade do livro de Lucas, né? Lucas está escrevendo agora para falar a segunda etapa da história de Jesus, que é a história de Jesus através da sua igreja. E o ponto central está no versículo 5, né? Onde, de novo, Jesus, depois de aparecer 40 dias, todo mundo absolutamente empolgado, Jesus ressuscitou, comeu com eles, quer dizer, não é um fantasma, não é uma aparição. Jesus está ali, está vivo, eles estão felizes, eles conhecem o batismo do arrependimento. Ao invés de sair pregando o arrependimento de novo, eles recebem uma ordem de Jesus: aguardem, esperem. Porque se vocês foram imersos num ambiente de arrependimento no batismo, agora vocês vão ser imersos no poder do Espírito Santo, que vai capacitar vocês, que vai trazer a vocês vida de verdade. Desculpa. Daí Jesus fala: aguarde. E de novo o tema é ansiedade. Você imagina a ansiedade, o entusiasmo de vontade de contar por aí: Jesus ressuscitou, para quem viu Jesus ressuscitar, para quem comeu com ele, para quem está absolutamente convicto. Mas Jesus fala: calma, calma, ainda tem uma etapa. Eu vou municiar vocês com o poder do Espírito Santo para torná-los capazes de fazer aquilo que vocês estão com vontade de fazer. Lógico que eu estou pensando nisso também, nesse contexto imediato do Eduardo, de como agora ele também está chamado a aguarde. Eu vou capacitar você para as coisas que estão no seu coração. Ou aquilo que vale para cada um de nós, para Camila, para Helena, para Vitória, para mim, para cada um: aguarda, aguarda, tenha paciência. O que que é o tempo da paciência, de aguardar no Senhor? É disciplina, é tempo de esperar, é tempo de suportar, é tempo de parecer que a gente vai perder. O Salmo diz: tirou-me de um poço de lama e perdição. E realmente, quando as pessoas olham de fora para a gente, fala: cara, tá ferrado. Você está danado, não vai dar jeito. Isso aí não tem como dar certo. Mas se a gente tiver na mão do Senhor, se a gente tiver convicto de que não dá para negociar, não dá para fazer aliança militar com o Egito, como propunha Shebna, não dá para agir na própria força e na violência e na sua própria capacidade, como faria Esaú. Não dá para usar estratégias de negociação, não dá para sair na empolgação. Existe um tempo de disciplina e no tempo de disciplina a gente fica ansioso. A gente quer fazer, a gente quer sair. A gente começou há pouco a treinar o pessoal a fazer algumas conservas. O desejo é, vamos fazer produto, vamos fazer. Começou a fazer pão há pouco tempo. Vai começar a fazer, ah, vamos vender pão, cara. Pode. Mas o resultado da disciplina, da espera, de aprimorar, de fazer as coisas direito, de esperar no Senhor, vai gerar um resultado muito melhor na frente. Tem risco? Muito. A gente é perfeito? Não. Pode tudo dar errado? Pode. Dá errado de vez em quando? Várias vezes. Porém, quando a gente segue o caminho disciplinado de estar na mão do Senhor, de esperar nele, mesmo que a gente esteja no pior das nossas circunstâncias, ele vai nos restaurar. Mesmo que a gente esteja no ponto mais baixo ao qual a gente consegue chegar, ele vai nos levantar, vai colocar os nossos pés sobre uma rocha. E muitos verão isso e falam, cara, não acredito, quando você foi naquela direção, eu pensei que você ia se dar muito mal. Com certeza, as pessoas pensam isso. Muitos verão e vão se assombrar e crerão e confiarão no Senhor por causa da nossa disciplina, da capacidade de não ser ansioso. Então, nesse momento, nós temos muita ansiedade. Não confundir isso com ser preguiçoso, ser desleixado, ser desarrumado, ser bagunçado, deixar as coisas de qualquer jeito. Não é disso, é disciplina de manter-se fazendo a obra que tem que fazer, ainda que os resultados demorem ou pareçam improváveis, mas sempre que a gente crê nos princípios do Senhor, na maneira do Senhor e na confiança que a gente tem no Senhor, não tenha dúvida, Ele vai fazer a sua obra. E basta a gente manter o coração esperando, guardado, tranquilo nas mãos do Senhor. Isso, no fim das contas, não é porque a gente é especial nem nada, mas é porque isso demonstra de maneira inequívoca, assim como no caso do Espírito Santo vindo sobre a igreja, ou no caso de quando Deus tira os pés do lamaçal e coloca numa rocha, ou quando Deus consegue livrar o rei Ezequias de maneira maravilhosa de Senaqueribe, como acabou fazendo. Que quando você vê, você não resta a menor dúvida, não foi pela força nem pela violência, mas foi pelo Espírito do Senhor que tudo foi feito. Foi pelo Espírito do Senhor de que a palavra foi pregada, de que as vidas foram transformadas, de que os projetos derem alguma coisa. Não pela força, não pela violência, desejo que a gente teve. Então eu espero que a gente possa seguir em frente, principalmente nesses dias de fevereiro, no qual a gente vai estar se preparando para iniciar esses processos internos da casa no mês de março, na medida que a gente vá saindo, né, para conseguir melhorar o nosso autossustento, na medida que a gente vá insistindo, como o Sam está fazendo com o trabalho de compostagem lá na Inglaterra, na medida que haja disciplina, como o Hugo tem feito lá em Fortaleza, e insistido, né, com seus projetos de melhorar o ambiente, trabalhar focado na sua casa, ao invés de querer abraçar o mundo com as pernas. À medida que o Alexandre vai fazendo o trabalho dele lá em Juiz de Fora, de maneira disciplinada, com as lutas que tem, com as dificuldades que tem, com a solidão que por vezes tem, a gente pode confiar e esperar no Senhor, de que ele vai fazer a obra e quando ele fizer. Não vai restar dúvida que foi ele que fez, não a nossa força, nem a nossa violência, nem a nossa disciplina. Essas são simplesmente ferramentas que Deus usa, mas a obra é sempre dele. Um bom dia para todos, que Deus abençoe e que a gente tenha um dia maravilhoso na mão dele. Amém.